问是个嘛是个嘛是个嘛 下 问是个嘛是个嘛是个嘛 我该如何不拉 chegando pouco a pouco, cara diga sim, vem comigo curtir, só depende de nós, essa emoção sem fim, está estampado sorriso no rosto, todo mundo pulando, isso é muito louco, onde o DJ é quem comanda e manda, maluco sangue bom, pula e não se cansa, vai que vai mano, vai que vai, pula, sai do chão mano, vai que vai, pula, aí maluco vem com nós, ninguém segura. E crentes no futuro melhor, onde não se divide, não se discrimina. Aqui os manos sobem o gás, já em cima, curtindo a vida sem fugir da verdade. Eu posso poder, musa, é realidade. Ah, o clima tende a melhorar. A banca tá chegando, mano. Agora nós domina. Vai que vai, mano. Pula, vai que vai, mano. O clima é pra cima, tá todo mundo tirando. Uma onda na moral sem desarrumar. O que todos querem é simplesmente dançar.Dance bem, dance mal, mas não pare. Estamos todos entre nós e tudo vale. Me fale, se o que eu te falo não é verdade. Se for pra criticar quem tá pulando, então se vale. Eu quero ver pular, pule, pule. Chega baixo, chega baixo. Eu quero ver pular, pule, pule. Chega baixo, chega baixo. Eu quero ver pular, pule, pule. Chega baixo, chega baixo. Eu quero ver pular, pule, pule. Chega baixo. Do nosso jeito a gente vem e se diverte. Enquanto rola o som, muita coisa acontece. Você só fica só se quiser. Nesse esquema, o que não falta é mulher. Se quer pular, então tire o pé do chão, pule. Se o outro mano vem na volta, então segure. RPW já falou, pule ou empurre. Bem louco, eu curto. Independente de estilo, é claro. O que não pode nem deve é ficar parado. Graças a Deus, consegui fazer de novoSubir o gás junto com meu povo. Agora vou que vou, vou pular. Puxa! Segura. Pula, pula, pula, pula, pula, pula. Eu quero ver pular. Ha ha ha ha ha!